é verdade. O que te peço é demais, é verdade. Os corações não são iguais e o meu anda perdido sem saber como sem ti conseguirá viver. Não é tarde para te pedir mais uma vez que me aceites. Eu ajoelho-me a teus pés por culpa desse beijo que te dei. Completamente louco eu fiquei. Quero que sejas minha amante. Eu farei tudo para te conseguir. Se for preciso, gritarei o meu amor para quem quiser ouvir. Quero que sejas minha amante. É depois falarem de nós um dilema. Vamos decidir a sós. Eu troco tudo pelo teu amor. Tu fazes o que para ti é melhor. Pensa um pouco antes de dizer sim ou não. Se eu estou louco, não tens que perder a razão. Decide para bem de nós os dois. Mas vê lá, não te arrependas depois. Quero que sejas.